acreditar que você não acredita que eu sou louco por você e o meu coração palpita. Te procuro na escola, mas você não está lá. Se ao menos desse chance pra eu poder me explicar, te entrego uma rosa pra tocar seus sentimentos, mas você diz que está ocupada no momento. É assim que eu vivo meu dilema de paixão, te amando eternamente e sempre na solidão. Quero ter seu corpo quente, então vem ficar comigo. Vem pra ser a minha gata e viver no paraíso. Quero ter seu corpo quente, então vem ficar comigo. Vem pra ser a minha gata, eu te quero e te preciso. Amanhã vai ser outro dia e eu tenho certeza que nós vamos botar as cartas na mesa. Talvez você não saiba me dar valor ou nunca tenha conhecido um verdadeiro amor. Mas se me der uma chance, vou te mostrar. Nunca mais vai sofrer, nunca mais vai chorar. Olho na janela, a noite está linda. Se você estivesse aqui, seria melhor ainda. Pra ser a minha casa.